Esse é nosso, hein? Alô, Cássio Sampaio, aquele abraço, meu parceiro. Vamos embora. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela passa, nem me olha. Fico triste se ela não me dá bola. Mas eu tô pensando em um jeito de me aproximar. Quebrar esse gelo, se esquentar no meu sofá. De tanto acompanhar seus passos, percebi então que uma revista sempre estava em suas mãos. E como eu sou inteligente, persistente, vi na minha frente a chance de entrar na sua mente. Ela vem de Avon, vou comprar um perfume, um desodorante. É pretexto pra saber seu nome. Ela vem de Avon, vou comprar um perfume, um desodorante. É pretexto pra saber seu nome. Depois a gente... Ei, ei, ei, ei, ei, ei, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois a gente... Ei, ei, ei, ei, ei, ei, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De tanto acompanhar seus passos, percebi então que uma revista sempre estava em suas mãos. E como eu sou inteligente, persistente, vi na minha frente a chance de entrar na sua mente. Ela vem de Avon, vou comprar um perfume, um desodorante. É pretexto pra saber seu nome. Ela vem de Avon, vou comprar um perfume, um desodorante. É pretexto pra saber seu nome. Depois a gente... Ei, ei, ei, ei, ei, ei, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois a gente... Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.